Exu é de lei, sua palavra não volta atrás. Exu é de lei, sua palavra não volta atrás. Ele é pinga-fogo, o melhor do Satanás. Ele é pinga-fogo, o melhor do Satanás. Exu é de lei, sua palavra não volta atrás. Exu é de lei, sua palavra não volta atrás. Ele é pinga-fogo, o melhor do Satanás. Ele é pinga-fogo, o melhor do Satanás. Exu é de lei, sua palavra não volta atrás. Exu é de lei, sua palavra não volta atrás. Ele é pinga-fogo, o melhor do Satanás. Ele é pinga-fogo, o melhor do Satanás. Exu é de lei, sua palavra não volta atrás. Exu é de lei, sua palavra não volta atrás. Ele é pinga-fogo, o melhor do Satanás. Pinga fogo, o melhor do Satanás. Ele é pinga fogo, o melhor do Satanás. Ele é pinga fogo, o melhor do Satanás. Seu pinga fogo? Ele mesmo que tá falando. É, tudo bem com o senhor? Ótimo. Qual que é a diferença entre um pinga-fogo e um tranca-ruas? Não entendi, moço. Qual que é a diferença entre um pinga-fogo e um tranca-ruas? A diferença do pinga-fogo e do tranca-rua é a mesma diferença do fogo pra lua. Você entendeu, moço? Entendi, entendi. O pinga-fogo trabalha com fogo. O tranca-rua trabalha com as almas, trabalha com o coração das pessoas. O pinga-fogo trabalha com fogo, entendeu? Entendi. O senhor pode contar a história da sua última vida? Uma história que aconteceu com o senhor? Posso sim, moço. Conta aí pra nós. Minha história, moço, é o seguinte. Eu era um advogado, você entendeu, moço? Eu era um advogado que eu só pensava em ganhar. Entendeu? Eu não ligava pra ter. Eu não ligava pra o que ia acontecer comigo. Você tá entendendo, moço? Tô. Eu queria saber era do dinheiro. Você entendeu? É. Quando eu morri, quando eu me vi por morto, quando eu me vi desencarnado, o que aconteceu? Eu fui acolhido por uma falange de Exus. E essa falange era a falange de Exu Pinga-Fogo. Olha. E o que aconteceu? Eles me convidaram para trabalhar nessa linha e hoje eu estou nessa linha sendo o Exu Pinga-Fogo. Entendeu? Entendi, entendi. Eu trabalho com o elemento. O meu cavalo trabalha com o elemento da terra. Da terra não, desculpa, com o elemento do ar. O ar precisa da terra e a terra complementa o ar e o fogo. E assim vem o Exu Pinga-Fogo. Você me chamou, eu tô aqui. Aonde que o senhor tava? Agora? É. Eu tava num terreiro. Você entendeu? Mas já acabou a ocupação lá? Já acabou. Por isso que eu tô aqui. Mas se não tivesse acabado ainda e a gente chamasse, o senhor não ia vir? Não, a gente, com certeza eu não ia vir, ia vir outro Exu. Mas como é que é essa de a gente cantar um ponto para um e vir outro? Acontece assim, moço, a gente canta um ponto, o cavalo canta um ponto, e se o Exu não está disponível, vem um outro que pertence à mesma falange ou de uma falange parecida, entendeu? Mas quem ia vir para conversar com você hoje não ia ser eu, ia ser o Rei das Trevas. O senhor conhece o Exu Rei das Trevas? Não conheço, tem um Exu com esse nome? Ele trabalha na mesma falange que a gente tem um trabalho parecido. Você sabe o que a gente faz, moço? Uhum. A A gente trabalha na falange para recuperar pessoas viciadas em drogas, narcóticos, que tem vícios e atrapalha a família, moço. A mesma falange da dona Rosa Caveira, moço. Tá me entendendo, moço? Tô entendendo. E agora, nesse trabalho, o seu fogo é utilizado para quê? O fogo, ele é... O fogo, você sabe, moço, que se você fizer uma fogueira, você sente um calor, né, moço? É. O nosso calor é o mesmo calor que afasta as coisas ruins, né, moço? É. A gente tem o poder de quebrar esses vícios, né, moço, que atrapalha os seres encarnados, né, moço? Então, o fogo vem para isso, para resolver esses problemas de drogas, vícios, esse tipo de coisa. Essa é a nossa saúde. A gente queima. Entendeu, moço? Tá entendendo? Tô entendendo. Agora, depois que o senhor... Sabe que o vício, moço, é uma coisa que é gerada por companhias, eguns, né, moço? Sabe o que é egum, né, moço? O que que é? O egum, moço, é um espírito sem luz, moço, que encosta no ser encarnado e geralmente faz o ser encarnado usar drogas, partir para esse tipo de coisa derivada de companhias, né, moço? Mas então todo viciado não é... Lógico, todo não... viciado chega no vício através de alguém. Alguém abre a porta do vício para ele, né, moço? Você não vai chegar em alguém sendo que... você não vai executar tal coisa sendo que ninguém tenha te falado antes, né, moço? Concorda comigo, moço? Claro, claro. Se alguém pede para você sentir o cheiro das rosas, é por causa que alguém sentiu e você teve interesse, né, moço? Comigo, moço. O senhor aí no mundo espiritual tá vestido de que jeito? Eu tô vestido de cartola e de capa. Não essa capa que pertence a outra Exu que conversou anteriormente com você, mas uma capa preta e cinza por dentro, moço. Ah. Você me dá licença que eu vou acender o charuto aqui. Tá, tá bom então. Mas você pode continuar falando que eu tô aqui. O senhor tá aí, então. Estou presente aqui com você. O senhor aí no mundo do Exu conheceu alguma... Eu tenho poder no mundo do Exu, moço. Eu sou o Exu Pinga-Fogo. O senhor tem... Escutou o meu ponto, moço? Como por que ele fala? Ele é o Pinga-Fogo, o melhor dos satanás. Por quê? O que é o satanás para você, moço? Olha, o satanás é um bicho vermelho de rabinho e muito feio. Negativo, moço. O satanás é o que as pessoas usam para falar do mal. Ah. E o mal é as drogas, é as coisas ruins, moço. Então, quando você me chama, você toca no nome do satanás, porque eu venho para combater o satanás. Eu venho para combater essa parte, entende, que todos julgam o satanás, mas não é o satanás, é o próprio ser humano. Porque o ser humano, ele entra numa coisa sem saber o que está fazendo, e quando ele vê, já é tarde. O senhor é estudado, hein? Sou muito estudado, moço. Eu te disse que eu... Em outra encarnação, eu era um advogado, moço. Olha. Muito bom, por sinal, moço. E no mundo espiritual, o senhor encontrou algum parente, algum amigo? Moço, a gente sempre encontra, moço. No mundo espiritual, é um mundo que é aberto para a gente conhecer quem a gente quiser. Quem não estiver passando no processo de reencarnação, a gente vai encontrar, moço. O mundo espiritual é muito mais real que esse mundo que vocês vivem, que é o mundo material. Olha. Entendi. Agora, eu fiquei assim, meio sem graça, porque agora o outro Exu que queria falar e a gente chamou o senhor. O senhor pede desculpa para ele? Moço, o Exu, no caso, o Rei das Trevas, ele não vai poder vir aqui, moço. No momento, porque eu estou presente, mas se você quiser conversar com ele depois, Tudo bem, eu chamo ele, entendeu? Mas agora ele Não, está ocupado. não, eu quero falar com o senhor mesmo, é que Não, já então passou o momento, vamos conversar, vamos prosear. é que já pa... é que já passou o momento, eu gostaria que depois, quando o senhor voltasse para o mundo do Exu, o senhor dissesse a ele que nós pedimos perdão por ter chamado o senhor e não falar com ele que já estava aí. Tudo bem, moço. Tá Tudo bom. bem. Muito Moço, obrigado, senhor. como eu posso te explicar, moço? O seu trabalho, moço, é um trabalho muito importante para a sua religião nova, moço. Você Olha. me entende, moço? Então você vai ter acesso a quase todos os Exus, moço. Nossa. Você vai ter muito acesso, porque cada Exu tem a sua função. E cada Exu vai querer compartilhar um pouco de si com o senhor, moço. Até porque os seres humanos precisam da gente para resolver os problemas, moço. Claro. Sem Exu, moço, não se faz nada. O senhor sabe disso, né, moço? Claro, claro. Todo mundo na sua falange se veste como o senhor? Todo mundo na falange do Pinga-Fogo se veste como eu me visto, sim, senhor. Tá. E o senhor tem animal de estimação? Eu não tenho animal de estimação, moço. Isso daí é para os Exus, que tem vamos dizer, um apego material, né, moço? Que gostava de um ser animal na época de encarnado, né, moço? Faz muito tempo que eu não tenho uma encarnação, né, moço? Eu estou trabalhando na linha do Pinga-Fogo há praticamente mais de 6.500 anos, moço. Você acredita nisso que eu estou te dizendo, moço? Eu só posso acreditar, porque, né, mas é, eu confio que seja assim mesmo. Até porque a nossa linha é muito antiga, moço. E quando você parte para o plano espiritual, moço, a gente não tem interesse demais de voltar no material para aprender, porque as reencarnações que eu tive, eu aprendi tudo que eu deveria ter aprendido em meu moço. Eu gosto, eu acho que a melhor coisa para mim, eu gosto muito de conversar com as entidades, com os espíritos, Eu sei porque. disso, moço, por isso que eu vim. Eu tinha ter vindo antes, moço, mas é porque não deu. Você sabe os motivos, né, moço? É, claro. Mas o médium o cavalo, o médium, o aparelho que o senhor usa. É uma coisa boa que ele dá uma passagem assim e não interfere na comunicação, né? Não, ele não interfere na comunicação, moço. Esse meu cavalo, ele é um Exu materializado. Muitos Exus, moço, ele tem uma inteligência fora do comum, ele tem aquele mistério, ele entende o mistério do Exu, ele tem o propósito de adquirir vamos dizer, as imagens da gente para chegar perto da gente, entende? Tá. Então, Essa. querendo ou não, ele não digo que ele é um Exu, mas ele está bem próximo da gente, entendeu? É claro que ele tem que viver o mundo terreno. Você está me entendendo, moço? Entendi. Mas parece que Que viver agora. o mundo dos homens. Vamos dizer, o mundo dos homens. Igual você está vivendo o mundo dos homens, né? É, tá certo. E agora, quem que é o superior do senhor? Moço, superior, eu vou dizer para você que o meu superior, eu não tenho autorização de falar isso, moço, porque a nossa conversa é uma conversa que ela veio no intuito de esclarecer as pessoas e não de mostrar os mistérios do que os Exus trabalham, entende, moço? Ah, Eu peço que o senhor não fique chateado, mas que o senhor entenda. Eu tenho certeza que o senhor vai entender o que eu estou dizendo, né, moço? claro, faz sentido. E quando Porque, tiver um mistério, o senhor pode falar. até porque, moço, eu sei que o senhor é muito instruído e o senhor tem uma faculdade que é muito forte, né, moço? Imagina. É a mesma coisa que eu, moço. Quando eu vim aqui na Terra, eu aprendi uma faculdade, que é uma faculdade que a gente controla o destino das pessoas. Então é uma responsabilidade muito grande, né, moço? É, claro, claro. Entendi. Quando tiver o senhor, moço, eu vou te falar, o senhor vai ter mais uma faculdade, moço, para você fazer, moço. Nossa. Você já tem ela em mente, mas você ainda não tem a, não digo a força, porque o senhor tem muita força, por causa que o seu padrinho, no caso, e o seu Exu de cabeça, eles te dão muita sabedoria, muitas portas estão abertas para você, moço. Então, no caso, o senhor tem muito que conversar com muitos Exus. Graças a Deus, graças a Deus. Agora, é... graças a Deus sempre, moço, sempre com... Todas as vezes que você conversar com o Exu, sempre diga graças a Deus, porque sem Deus, a gente não tem. Você entende, moço? Tem gente que... É o supremo, moço. Superior total. É o alfa e o ômega, moço. O senhor sabe disso, né, moço? Ah, sim, sim. Sim, sei sim. O senhor antes falou das imagens. Que força tem uma imagem? Uma escultura. O que que vem na sua mente, moço, quando a gente diz imagem? Não, é tipo uma escultura de um Exu. Mas o que que vem na sua mente de imagem? O que que gera uma imagem, moço? Ah, gera um pensamento e uma emoção. Imaginação, moço. Olha lá. Imaginação. Então você entende que se você tem uma imagem, você atrai... Com a sua imagem, você gera a imaginação que chega até a gente, moço. Você entende, né, moço? Sim, entendo, entendo. Olha, foi uma boa explicação, hein? Boa explicação. Nossa. Uma boa explicação para todos entenderem o que significa uma imagem, né, moço? É, é. É bastante importante. É isso. Agora eu quero perguntar para o senhor a força de uma vela. Nossa, moço, você está perguntando uma pergunta que é o foco de tudo, moço. Nossa. A vela, ela tem uma força extrema, moço. É. A partir do momento que você acende uma vela direcionada a algum propósito, moço, você consegue chegar até o propósito, entendeu? Então... Quando você acende uma vela com o propósito de chegar até um antepassado, automaticamente o seu antepassado chega até você. Imagina quando você acende uma vela com o propósito de chegar até um Exu, ele vai chegar perto de você, moço. Então, automaticamente você vai ter o auxílio daquela entidade perto de você, moço. Ah. Que serve uma vela? Uma vela é uma conexão espiritual, moço. Assim como o fogo, ele é um elemento, moço. O fogo tem o poder de muitas coisas, moço. O poder de destruir e o poder de construir. Concorda comigo, moço? Opa, concordo. Somos em Exus de lei, moço, com o fundamento de mostrar a verdade sempre, moço. O senhor está falando com o Exu Pinga-Fogo. Trabalho na linha de Oxalá, sempre. Mas trabalho também na linha de Omolu, moço. Porque Omolu é o rei das almas. Então, a gente trabalha nessas duas linhas, moço. Olha, que legal. A minha, acredito que a minha pombogira é das almas também. Eu não tenho ideia, não sei muito. Isso eu não posso te revelar. Mas é... Não, não se preocupe, mas eu vou saber. Eu acredito só que seja, porque eu acho que o Tiriri também é, sei lá. Bom, mas isso deixa de lado. Eu quero perguntar uma coisa pro senhor. Pode perguntar, moço. O senhor gosta de receber agrado? Você gosta de receber agrado? Mas... Tá respondido a pergunta, né, senhor? Mas me parece que os Exus não usam agrado para vaidade, usam agrado para ajudar alguém, para trabalhar. Claramente, moço, a gente usa o agrado para resolver os problemas dos próprios que fazem o agrado, concorda, moço? Sim. Quando o Exu pede para beber, ele não pede para beber, ele pede para beber, para resolver alguma coisa que tá no mistério de Exu, né, moço? O senhor falou o nome Exu de lei. O senhor é um Exu de lei? Claro. Tem Exu de você lei? Se escutar meu ponto, você vai escutar. Ah. Eu sou um Exu de lei. O senhor é Exu de lei, mas tem outro Exu que é Exu do quê? Fora da lei? Ah, tem vários Exus, moço. Tem o Exu de lei, tem o Exu coroado, tem o Exu pagão, tem o Exu tronado, tem vários Exus, moço. Você já conversou com o Exu tronado, você sabe muito bem disso, né, moço? É, isso mesmo. Então, o senhor pode explicar? O Exu tronado é aquele Exu que tem o seu reino. Ah. O Exu pagão é o Exu escravo. Ai. E o Exu coroado é aquele que controla a coroa, moço. E de lei? E o Exu de lei é o que trabalha em cima da lei, moço. Mas não era para ser Xangô? A diferença, moço, que um Exu de lei, o Xangô é o justiceiro, moço. Ah. E a gente trabalha para Xangô, entende, moço? A função do orixá. O orixá, ele decide o que acontece. E a gente executa a ação que ele permite, moço. Você consegue me entender? Consigo. O senhor sendo da vibração de Oxalá, cruzado com o que o senhor falou? É... Xangô. Ah, entendi. É cruzado com Xangô, então. Cruzado com Xangô. Ah, tá certo. E o senhor? O senhor já conversou com o Marabu na linha de Oxóssi cruzado com... Eu não vou lembrar não, seu pinga-fogo. Deixa eu pensar aqui, que eu vou chegar até o Marabu. Ah. Marabuia. O Marabu trabalha na linha de Xangô cruzada com a linha de Ogum. Ogum. Ogum. É. Xangô. Tá, e o que que tem? E o que que tem? Que Xangô tem uma parte e Ogum tem outra. Todo mundo tem dois orixás de cabeça, não é assim? Depende, tem pessoas que têm um só orixá. Depende do que é definido no plano kármico antes de reencarnarmos. O meu cavalo trabalha na linha de Omulun cruzado com Exu, moço. Que é o que permite a gente vir. Você entende, moço? Entendi. O meu cavalo tem a capacidade de trazer o Exu que ele quiser para perto dele, porque ele trabalha na linha de Exu, só que ninguém pode falar que a coroa é do Exu, porque senão a pessoa fica louca. Você consegue me entender, moço? É, não, a pessoa fica Exu louca. É que, o Exu é aquele que promove a briga, mas é o que é ao mesmo tempo que resolve a briga. Concorda, moço? Consegue entender qual a função do Exu? Sim, sim. Você sabe a função, você sabe a história do Exu Orixá, moço? Não. A história do Exu Orixá é aquela que diz que o Exu Orixá passou na frente de dois amigos. E no meio desses dois amigos, ele passou com um chapéu vermelho do lado esquerdo e direito do lado preto. Entende? E ele passou no meio dos dois amigos. E os dois amigos pensaram: você viu esse moço que passou perto da gente? Ele estava com um chapéu vermelho. E o outro falou: não, ele está com o chapéu preto. E o outro falou: não, ele está com o chapéu vermelho. E dali se doou uma situação de discussão e de briga. E até mesmo o Exu ficou atrás da árvore vendo os dois brigando e se divertindo, moço. E depois ele passou de novo. E depois os dois viram que ele, um chapéu de um lado era vermelho e do outro lado era preto. Então você entende agora, moço, qual é a função do Exu? Ah, entendi. Através de uma discussão, moço, pode surgir muitas coisas, moço. Uma discussão move um destino, move um caminho, move tudo. Você me entende, moço, do que eu estou te explicando? É, nessa história eu entendi que as pessoas, o Exu expõe as pessoas às suas imperfeições para que elas as vejam e as resolvam. Claro. Claro, um Exu, no caso, ele muda o caminho da pessoa. É a mesma coisa, se você vai comprar um aparelho, de repente você conhece, você tem afinidade por um tipo de aparelho, e no caso seu rabo de saia tem afinidade por outro, e vai decidir o quê? Quem tiver mais argumento, moço, concorda comigo? Claro, claro. Quando o senhor fez o seu estudo, quem que decidiu o estudo que você ia fazer? Foi o senhor ou foi a sua família, moço? Não, fui eu. E por que que você escolheu o órgão que ensina o seu estudo, moço? Você não estudou antes para saber aonde você ia chegar, moço? É, isso. Então, aí você decidiu o seu caminho junto com o seu tiririlonão, o seu eixo coroado de cabeça, moço. Viu? Mas o senhor já trabalhou com algum tiriri? A gente tem acesso a todos os Exus, moço, porque a gente são Exu. E Exu, sem Exu não se faz nada, moço. Entendi. Mas me interprete pra mim o que você quer saber, que eu não entendi a pergunta, moço. Não, se o senhor aí, junto com o seu tranca, se vocês trabalham com algum tiriri. O Exu trabalha na função de resolver o tal tipo do problema no caso do que precisa resolver, entendeu, moço? Então, para cada tipo de problema, existe um tipo de Exu. Se é um caso de coração, de amor, de sentimento, é outra carrua. Se é um caso de, como eu te disse, de drogas, de entorpecentes, de artefato, é um Exu pinga-fogo, moço. Seu pinga-fogo, o senhor gosta de ser chamado de guardião, Exu? Eu gosto de ser chamado de guardião pinga-fogo, porque Exu, você sabe o que significa Exu, moço? Exu significa a esfera, e a esfera onde a gente habita, moço. A gente trabalha na esfera, a gente fica na esfera terrestre, moço. Eu não poderia estar te falando isso, mas eu vou falar porque eu gostei do senhor, moço. Eu tenho obrigação de esclarecer o senhor, moço. Então é essa. Eu vou tomar as minhas providências, depois eu vou ser cobrado, mas eu faço questão de te esclarecer, moço. Olha, muito obrigado. Eu fico muito grato. Então, muito satisfeito de estar conversando com você, moço. Então é Guardião Senhor Pinga-Fogo. Guardião Senhor Pinga-Fogo. Ou Guardião Exu de Lei Pinga-Fogo. Essa segunda ficou mais bonita, hein? Ficou mais bonito. Agora, quando... Senhor, ficou mais bonito. Ficou, né? Então, agora o senhor tá usando aí a capa... O senhor não se importa com essas coisas, né? Com capa que tá usando o cavalo. A partir do momento que a gente vem, a gente tá importando com o fato de esclarecer o que é a dúvida do que nos consulta, né, moço? Oh. O fato de eu estar usando uma capa preta e vermelha não vai mudar nada, moço. Até porque se o meu cavalo tivesse uma capa preta e cinza ou preta e roxa, eu estaria usando ela agora no momento, né, moço? Mas você sabe que nesse mundo material, tudo precisa da moeda, né, moço? É. Você entende o que eu falo, né, moço? Precisa. Você é inteligente. Então você entende que aqui, para construir as coisas, não é como no nosso mundo de Exu, que a gente mentaliza e constrói, né, moço? Aqui tudo a gente tem que conquistar, né, moço? Tudo é uma conquista nesse ambiente que a gente vive, né, moço? No ambiente de vocês, tudo é conquistado, né, moço? Que legal. Concorda comigo, moço? Nossa, sim, senhor. Mas também a conquista faz a gente ficar mais forte, né? Faz a gente ficar mais forte e faz o cavalo ficar mais feliz, né, moço? Até porque, a partir do momento que a gente sente a vibração feliz do cavalo, a gente fica feliz com o cavalo e sente-se feliz também, porque a partir do momento que a gente usa o cavalo ou o aparelho, porque eu sou um eixo de lei, eu posso falar esse nome, uhum. E aparelho, porque o meu cavalo não é um cavalo, é um aparelho, ele é muito diferente, então ele pode usar o nome de aparelho. Como você também é muito inteligente, quando o seu time for usar você, ele vai te chamar de aparelho. Eita. Então, e agora, eu perguntei sobre isso com outras pessoas, e é um tópico interessante para a gente entender sobre o funcionamento de vocês aí no mundo espiritual. Que hora que o senhor ficou sabendo que eu tinha vontade de falar com o senhor? Alguns falaram já 4 meses atrás. A partir do momento que o senhor admirou o nome Pinga Fogo, né? O nome bonito, moço? É. Então, se você achou o nome bonito, eu tô junto com você. Mas se alguém quiser invocar a ajuda do Pinga Fogo, como é que faz? E a hora que o senhor vier, o senhor vai ajudar de que jeito? A gente ajuda trabalhando no elemento do fogo, né, moço? Como eu te expliquei. Claro, claro. Você concorda comigo, moço, que pra usar uma droga precisa do fogo, moço? Ah. Então a gente trabalha nesse elemento, moço. As pessoas... É possível de a pessoa que tá usando um entorpecente, no caso, não for pra ela usar, o fogo não vai pegar, moço. Porque a gente vai segurar... Mas a gente segura até o momento que a lei é permitida segurar. Então, a partir do momento que o ser humano tem o livre-arbítrio dele, ele pode fazer o que ele quiser, né, moço? Claro, claro. Essa é a nossa tristeza, moço. Exu fica triste e feliz? Exu fica muito triste, moço, quando a gente vê um ser humano desencarnado, moço. Como o senhor Branca Rua falou pra você. Você lembra disso, moço? Lembro, lembro. O Exu fica chateado, moço. Porque se ele não ficar chateado, ele não é o Exu, moço. Claro, claro. Agora, quando o senhor virou Exu, o senhor teve que passar por uma formação? O senhor lembra como que foi? Todo mundo passa por uma formação, moço, para trabalhar com fogo não é uma coisa fácil. Ah. Como que chama... no plano material de vocês, aqueles homens que lidam com o fogo? Bombeiro. Bombeiros. Eles não se preparam para lidar com o fogo? Tem toda uma formação. Eles não têm que ter a coragem para lidar com o fogo? Coragem. É a mesma coisa, moço. Somos bombeiros, mas do plano espiritual, moço. O senhor tá gostando da nossa conversa, moço? Tá muito agradável. Fique mais um pouco. Eu imagino que está agradável. O senhor gosta de escutar coisas esclarecedoras, né? Gosto sim. Está sendo muito, muito útil. Muito obrigado, viu? Agora, o senhor disse que antes de vir para cá, o senhor estava num terreiro. O que o senhor estava fazendo lá, se não for mistério, se o senhor puder falar? Eu posso contar, moço. Eu tava no terreiro... trabalhando, esclarecendo as coisas para uma mãe de um moço que estava envolvido nas drogas, né, moço? Ah. A gente estava esclarecendo o que a gente pode fazer. Eu e a dona senhorita Rosa Caveira, né, moço? Rosa Caveira? Rosa Caveira. Ela trabalha na função de... na mesma função que eu, moço. Olha. Só que ela é o Exu no lado fêmea, né, moço? Agora, quando a gente ouve dizer que tudo no mundo espiritual acontece antes. Acontece antes, moço, porque tudo no espiritual acontece antes. Se é para você tomar um prejuízo, a gente no espiritual vai saber. Se é para você conquistar uma vitória, a gente vai saber também antes. Né, moço? A gente promove a vitória, moço. Como eu te disse, sem Exu não se faz nada. Nós somos o mais próximo do terreno, moço. Mas eu ouvi um preto velho dizer que já tem os nomes das pessoas que vão ouvir as suas palavras, já está escrito já. Tudo está escrito, moço, no nosso destino, com a permissão de Oxalá. Olha. Então, quando alguém vai na terreira de Umbanda, onde o senhor estava, quando chega lá, você já até tem a lista de quem vai e quem é que vai... A gente sente o desespero, moço. A gente sente o desespero do amanhã, moço. O senhor já teve algum parente envolvido nesse tipo de coisa, moço? Envolvido em drogas entorpecentes e coisas desse tipo? Já. Tem um primo de quanto? 19 anos que acabou sendo preso. Então, você sabe o desespero que é pra mãe, né, moço? Ah, é. Até porque a gente tem como orixá a mãe Iemanjá, que se desespera por todos, porque ela é a nossa mãe, moço. Tá certo. É, pai. E qual que é a diferença da ação nesse campo de atuação de vocês no que diz respeito aos resultados quando falamos de um Exu e de uma Pombogira? A diferença é que, no caso, a Pombogira trabalha no lado feminino e o Exu trabalha no lado masculino. Da energia. Essa é a única diferença. Ah, entendi. Às vezes um ser humano do sexo feminino tem mais afinidade de trabalhar com uma Pombogira, tem mais fé. E às vezes um ser humano do sexo masculino tem mais afinidade de trabalhar com um Exu. Se é certo que ele não carrega com ele uma safadeza, né, moço? Olha. Você sabe que existe muito ser humano safado que quer conversar com Pombogira com outras intenções. Aí vem o Exu. Tem uma função de mostrar pra ele que seres espirituais não são como seres humanos. Seu Pinga-Fogo, o senhor foi longe agora. Aí vem o Exu e faz o quê? Vem o Exu e faz o quê? Faz o que tem que ser feito. Então a gente vai escolher. O seu Pinga-Fogo, o senhor pode vir mais perto da onde está saindo a minha voz? Posso. Aí. Então o senhor falou que daí vem o Exu. E no lugar... Ah, entendi. A pessoa vai lá... E muda a frequência do raciocínio e da intenção. Concorda comigo, moço? Se um Exu conversar com você, você não vai ter outro tipo de pensamento. A não ser que o senhor goste de homem. Aí o seu pensamento vai querer conversar com o Exu por causa de outra familiaridade. Mas não é o seu caso, que eu sei que eu te conheço de homem. Ainda bem. Concorda comigo, moço. Ainda bem que o senhor me conhece. E o fato de o senhor me conhecer, eu digo ainda bem que o senhor me conhece, porque o fato de o senhor me conhecer é mais um amigo aí nas paradas, né? É mais um amigo, moço. Se você precisar de mim, você pode contar comigo quando eu precisar. Se no caso do seu primo, se seu primo ainda não se resolveu, acenda uma vela branca pra mim, coloque um copo de barafos e um charuto bom, que eu vou fazer o possível para esclarecer ele, para na hora que ele for usar o que ele está pensando em usar, ele ter um sentido no coração dele de que aquilo não é mal para ele, que a consciência dele pesar, a gente age na consciência, moço. Olha, isso serve para todos que estão ouvindo e têm familiares. Certo, sim, senhor, moço. Nessa situação. Para todos que estão nessa situação, moço. Olha, que bom. Inclusive, até como eu estava dizendo para o senhor conhece as condições do meu cavalo, moço. O meu cavalo, ele tem uma humildade que não é dele, moço. É. E muitas vezes ele usa a moeda dele para resolver o problema dos outros, como o senhor já percebeu, moço. Já. É, então, tem que ter o equilíbrio. Eu preciso que esse trabalho, moço, seja meio que divulgado pelas suas linhas para que tudo dê certo, moço. Graças a Deus, Deus quiser. Senhor Guardião Exu de Lei, senhor Pinga-Fogo. Agradeço pelo respeito, moço. É o respeito que me toca. E é o respeito que faz a gente sentir uma admiração pelo próximo, moço. Como o senhor já tem o seu tiririnã, se o senhor não tivesse ele, eu seria o seu guardião Exu Pinga-Fogo, mas eu não posso atravessar a fronteira do seu Exu, que no caso escolheu o senhor, moço. Mas o senhor vai ser admirado por muitos Exus, moço, porque o senhor tem um caráter inabalável. Concorda comigo, moço? Ah, eu agradeço. A gente faz o possível, né, seu guardião Exu de Lei Pinga-Fogo. A gente faz o possível, graças a Deus, vamos fazer o máximo para continuar sempre assim. E assim como o seu Zé Pilintra, Antônio Ferraz Juazeiro diz, a gente vai passando por todas as partes, respeitando para ser respeitado, não é? Falou o nome do seu padrinho, muito bonito o nome do seu padrinho. Parabéns, você foi prestigiado. O senhor foi. O senhor já trabalhou, por acaso, com a linha do Zé Pilintra? Eu nunca trabalhei com a linha do Zé Pilintra, mas eu conheço a linha do Zé Pilintra. A linha do Zé Pilintra trabalha com os malandros, né, moço? E tem uns malandrinhos, daqueles seres humanos que se dizem ser malandro, que procuram conquistar as coisas na malandragem. Todos aqueles que procuram conquistar a coisa na malandragem têm um malandro. Claro, claro. Entende, moço? Claro. Mas esse... Aqueles que procuram conquistar a vida na malandragem carregam malandros. Aqueles que procuram conquistar as coisas por benefício próprio trabalham em outras linhas. Você entendeu, meu filho? Claro, claro. Mas essa malandragem... Você merece ter o nome de meu filho. Eu não ouvi, cortou aqui. Vou te chamar de filho, porque você tem o prestígio de ser chamado de meu filho. Ah, entendi. Oh, eu agradeço, fico muito honrado, viu, seu Pinga Fogo? Fico muito honrado. Agora, aí no mundo espiritual, quando a gente está falando sobre diferenças entre um Exu e outro, já aconteceu de ter briga de Exu? Negativo, moço. Não existe isso. Não existe briga de Exu. Tá. O que pode existir é briga de Exu dentro do terreiro. De pessoas que se dizem estar incorporadas e brigarem, mas não são Exus, porque cada Exu conhece, reconhece a patente do próximo Exu. E sabe que se o Exu está trabalhando na patente de Exu, é porque ele quer alcançar um caminho melhor do que trabalhar na linha de Exu. Claro, claro, faz sentido. E outra, até se tornar Exu, vocês já se passaram por vários cursos, formações, então já tá sabendo o que é. Claro. Então, é verdade, moço. Ah lá. Tudo isso não é um curso igual ao curso que vocês têm em terreno, mas é um curso espiritual que a gente tem que se esforçar mais do que eu acredito no que vocês, moço. Porque você sabe que no meio de vocês existe muita coisa, existe falcatrua, né, moço? É. E no nosso meio, no meio espiritual, não existe falcatrua, moço. Nossa. Graças a Deus, moço. Graças a Deus. O senhor já encontrou alguma pessoa, algum consulente, assim, que veio pedir para o senhor uma coisa, mas mentiu para o senhor ficou sabendo? Conheço, moço, conheço. Mas esses não vai ter o prestígio que o Exu Pinga Fogo carrega com ele. Esses não vão conseguir nada, moço. Porque, até porque esses que são desse tipo não conseguem ter o acesso ao Exu, moço. Você acha que eu ia vir para conversar com uma pessoa, como no caso um filho que não merece? Eu não venho, eu não perco meu tempo. Ah, entendi. Mas é, às vezes... Ah, entendi. Mas sabe por que eu vim, moço? Porque, no caso, o Exu, Rei das Trevas, ele tem uma vibração muito mais pesada que a minha. Ele, a função dele é resgatar aqueles que estão nas trevas, que morreram por causa de usar esses tipos de derivados, nossa, esses tipos de artefato. Nossa. Então, ele... Veio eu, porque eu consigo ter uma vibração um pouco mais leve do que esse, né, moço? Ah, entendi. Pelos trabalhos que ele faz... Moço não, filho. Porque você é um filho, você é um filho da Umbanda. Graças a Deus. Carregar uma mão de filho. Opa, que bom, que bom. Fico honrado, viu? Agora, o guardião sabe que a gente aqui não entende muito do que vai acontecer no futuro e vocês já entendem, mas na maior parte não pode falar, né? A gente não pode falar porque a gente não tem permissão. Claro. Tem muitas coisas que vocês têm que aprender por si próprio com a vida. É exatamente por isso que vocês estão encarnados aqui. Ah, entendi. Porque, por exemplo, se a gente... A gente vem para dar um atalho, mas a gente não pode dar o caminho, moço. Oh. Agora o senhor falou bonito, hein? Esse o povo pode até escrever e colocar na... O senhor sabe o que é um para-choque de um caminhão? Sei muito bem. Então, guarde... Só de parar é o para-choque. Ah, o eixo tem a mesma função de parar, o choque. Agir do jeito errado com os que são certos. Mas olha, que eu tô gostando muito de conversar com o senhor. Não acredito, moço, porque a gente tem as nossas afinidades, moço. Oh. É exatamente como eu sei a admiração que o senhor tem pelo fogo, por isso que eu vim conversar com você, moço. Olha, é verdade, isso aí é verdade mesmo. Agora, uma coisa que o Marabô falou, ele falou duas coisas. Senhor, Muricon, eu vou te chamar de senhor porque você tem uma sabedoria que pode se chamar de senhor. Nossa. Então procure saber os seus elementos para você saber qual elemento você trabalha para você conseguir chegar mais perto do seu eixo, moço. Isso não, desculpa. Chama de tudo, qualquer coisa tá bom, o importa é o coração, né? Mas eu... o senhor agora, no caso, de trabalhar com as pessoas assim, a pessoa que não sabe o elemento não é uma coisa assim obrigatória, né? Isso vai aprendendo com o tempo, não é? Para você saber o seu elemento, basta você consultar o seu signo, moço. Eu não poderia estar falando isso, mas eu vou falar para você porque eu quero dar um atalho no seu signo. Então eu vou te dar um atalho. Procure saber o seu signo, qual elemento trabalha no seu signo. Ah, entendi. Que signo você é, moço? Meu signo é de peixes. Então, você sabe. Então, automaticamente eu não posso falar, mas você vai pesquisar e vai saber. Mas eu sei, porque peixe fica na água. Então, o seu elemento é qual? Bom, é se for de peixe, fica na água. Só que daí eu falei pro seu sete encruzilhadas. Se o seu elemento é água, você tem que trabalhar com a água. E qual que é a função da água, moço? É combater o fogo. É. Então eu tô aqui, o Exu pinga fogo, entendeu? E você tem a função de esclarecer as suas dúvidas com o elemento do fogo, por isso que eu tô aqui. Olha, mas é uma coisa que a gente vai esclarecendo. Tem sempre, moço, a água combate o fogo, você sabe disso, né? Uhum. Então... Sim, é o equilíbrio. Dá para trabalhar em equilíbrio. Um de um lado, o outro do outro e vai levando. Isso, moço. Mas eu perguntei... Não, vamos deixar isso que eu perguntei pro seu set de lado. Cada um vamos refletindo a respeito disso. Vamos passar para uma outra questão. Eu perguntei pro seu set a respeito desse elemento. Ele falou que umas ideias lá. Olha, o senhor gosta, assim, de trabalhar com Pombogira ou o senhor prefere trabalhar com outro Exu? Eu trabalho com o que precisar, moço. Ah, tá bom. Não tem preferência. Não tem preferência. A gente trabalha com o que for preciso. Se a gente precisar trabalhar com cigano, a gente precisa trabalhar com marangos, a gente vai trabalhar com marangos. A gente trabalha no que for preciso por ser encarnado, resolver o que afringe, o que traz a angústia, moço. Porque a angústia é uma coisa muito ruim, concorda comigo, moço? Concordo. O senhor já se sentiu angustiado, moço? É, na Terra acho que é difícil uma pessoa que não se sentiu, né? Então a gente trabalha nessa linha, moço. Trabalha com essa linha, não, moço, com essa função de amparar aqueles que estão angustiados, moço. Ah, então. O que eu digo para as pessoas, seu guardião, é que quando... A gente não deve se sentir intocável, mas quando se sentir angustiado, usar do nosso crescimento moral e intelectual para combater a angústia, nem que seja chamando a ajuda de vocês, porque o problema não é não sentir a angústia. Claro, plenamente, moço. O senhor tem uma sabedoria muito grande, moço. Então, é isso que faz muitas angústias do senhor se, vamos dizer, no caso... Se desfazer, concordo. Claro. Porque às vezes uma angústia sua, você combate a sua angústia com a sabedoria. Nem muitos, a sabedoria você sabe que é uma coisa que já vem com a pessoa. Você sabe que já vem com a pessoa, não é custando conhecer. Claro. Quem tem conhecimento é conhecedor e quem tem sabedoria é sábio. O senhor é os dois, né? Moço. O senhor é os dois, obviamente. Com concordo com você, eu sou um Exu. Moço, eu tenho que me despedir porque o charuto já está no final e eu não posso continuar, moço. Até porque sem o charuto a gente não consegue trabalhar, moço. E se eu ficar sem o charuto, o meu cavalo fica só com a vibração, no caso, que eu trago com ele, moço. Eu vou me despedir, moço. Tudo bem? O senhor pode passar uma última mensagem? A última mensagem que eu passo, filho, é que vocês busquem a sabedoria, moço, busquem o conhecimento, porque o conhecimento às vezes resolve uma parte que vocês não têm na sabedoria, porque é como eu disse para o senhor é sábio, e quem é sábio não precisa muito do conhecimento, porque já tem a parte da sabedoria. Agora, os que não têm a sabedoria buscam o conhecimento. Concorda comigo? Rapaz, sim. Grau, número e gênero. Mas o senhor foi despedindo, entendeu? Fique com Deus. Assim seja. Laroyeshu Mojibá. Mojibá, Laroyeshu. E assim eu vou me despedindo, terminando mais uma conversa com o propósito de esclarecer o que for preciso. Graças a Deus. Tchau, um abraço. Fique com Deus e Laroyeshu. Jefferson! Salve, guardião Exu de lei, senhor Pinga-Fogo. Jefferson! Com quem estou? É o Rogério que tá aqui, Jefferson. Rogério, agora que você voltou aí do seu transe mediúnico, como você tá se sentindo? Eu tô me sentindo bem. Um pouco cansado pelo fato da vibração, mas eu tô bem. Que bom, cara. Olha, eu quero agradecer novamente você abrindo aí a sua casa, o seu aparelho, doando-se dessa forma para que pudéssemos então falar com esta entidade e também agradecer. Jefferson, é como eu já te disse, o que você precisar está ao seu alcance, Jefferson. Que bom, cara. Muito bom. Olha, que Deus abençoe a sua mediunidade, muito obrigado. E foi hoje uma mensagem assim espetacular. Estava achou, Jefferson? Espetacular, gostei muito, muito obrigado, Rogério. Conversar com. Qual é o show que veio conversar com você, Jefferson? É Pinga-Fogo. Pinga-Fogo. É. Então tá bom, Jefferson. Graças a Deus. Obrigado, viu, Rogério? Até uma próxima. Até uma próxima.